Tem gente que gosta de uma badalação. Locomotivação. Sair a todo vapor. Atrás da fama e da grana de qualquer sonhador. Bom partido. Pra subir de vida, mulheres locomotivas, panteras e panterinhas. Mulheres locomotivas.